Night. Quindi a novembre, siamo in Oesca, per ingresso. Golo 940, aguarde um instante para iniciar o push, é o número 2 no setor. Salvador, boa tarde, Golo 776, ação 80, tem que tirar. Bola 776, contato radar na decolagem, correção, bola 776, sua identificação. Dessa via 2000 perto chegada da Maria Júlia 2011. Via 2011. Tem alguma chance de voar direto em Bula? Visual 97, livre o táxi via Índia para o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895. Eu copiei Galeão, 4 horas, qual o POB? 17, perdão, 227. 227, ok, tenha uma boa noite, um bom voo, só 3897. Obrigado, bom trabalho. Autoridade ingresso para o 7, a porta pronta para decolagem, o Eco Wind de novembro. Pronto para decolagem, 3897. Não, 3897 vai manter a posição direita por mais um minuto. Ok, repata pronto para decolagem, 3897. Vindo aí o seu colega, chame lá no através do 8 para início do táxi, ok? Gente, papapá, Eco, Índia, November. Decolagem autorizada para Sono 7, o vento 1,00 graus, com 12 nós. Ali mantém o zero 387. Novembro, declarou 4-6, transfere controle em 120, decimal 80, bom voo. Gente, controle 1208, papapapai com 80 novembro, é grato. Controle de Salvador, boa tarde, papapapai com 80 novembro. É com 80 novembro, contato radar no decolagem Subo 100, se tiver condições, vou ir direto coral. Em ascensão para uma centena, autorizado direto para a UE, foi Indiana Beber. Hoje na M2259, chame Recife, 13325, alterna 125, decimal 1. Agora com Recife, 13325, 125, 1, chame M2259, boa tarde. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 0, 90 graus com 10 nós. Decolagem autorizada, TAM 3897. Número 273 para o táxi, 3:20 de autonomia, alterna Campinas, 188 a bordo. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1895, e o QNH 1011, tem uma boa noite, um bom voo, Gol 273. Gente, Pátio Índia, lá a torre 1895, Gol 273, boa noite. Decolado 4-9, transfere controle 120.8, bom voo. 128, TAN 3897. Controle, TAN 3897, decola... Nadael, você escuta. 3897, contato radar na decolagem, suba ao 340. Após 2.000 pés, foi direto Leda. Após Leda, Bridge. Após 2.000, direto Leda, Leda, Bridge. O TAN 3897. comandou, boa tarde, voo 273, próximo a ponte para menos zero, tá pronto. Voo 273, a linha, mantenha 0. Vem, mantém, voo 273, 0. Voo 273, além da cola, pistão 0, vento 090 graus, com 15 nós. Gente autorizado ali a decolar, o voo estabilizado no ILS, voo no 776. Voo no 776, complete na ILS Station, 2 Salvador 112.95. 8 anos, obrigado, até já. Cama 273, tecla 253, transfere controle no 20, decimal 80, bom voo. 208, voo na 273, boa noite. Contra o Salvador, boa noite, voo na 273, curvando a direita na Dayo. Afirmando. Voo na 273, contato radar na decolagem, igual 36200, após 2000 pés, veio direto Leda, após Leda Bridge. 2000 pés, direto Leda, Leda Bridge, o gol 1273. Só para confirmar a positiva do gol 776, 2 Salvador, 1. 118, decimal 95, 118,95. Obrigado. Bom, em Salvador, boa tarde, gol 776 estabilizado, passando estela e baixo travado. Estado livre pouso, gol no 776, pistão no 0, vento 090 graus, com 10 nós. Livre pouso, obrigado. Uno 92, não é isso? Autorizado o táxi via pátio Uno, Índia e Alfa. Quando lá, torre 18, perdão, quando no ponto de espera, torre 18,95 para a decolagem. Tenha uma boa noite. Gol 940. Gol 1884 na chegada Mari, desse hotel 050, sua identificação. Então, boa noite, Santos 3197, tem a informação certa, está pronto para a cópia? 3197, boa noite, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da El até a posição Leda, após voo direto Bridge. O transponder é o 5544, controle em 120.8, contexto. Autorizado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, ESMAP, após voo Lúvito, Barbacena. Decola da pista 10 com curva à direita, seguindo o perfil da El, transição Leda, após Leda, voa Bridge. O transponder é o 5544, frequência do controle 120.8, copiou o TAN 3197. Correto, TAN 3197, chame para o Assada. Camarada 3197. Zona 776 ao 57, direita, salão 219. Direita 219, agora 776. O 1884 dessa via 2000 pés, ajuste Salvador 10191. Zero, o vento 090 graus com 139. Salvador, boa noite, Gona 776, Librão. Gona 776, Taxi Alfa, Juliette, Portão 03. Alfa, Juliette 03, Gona 776. No 273, chame Recife, na frequência no 3325, alternativa 1251. 3325, 251, gol 1273, obrigado, boa noite. Gol 9940, decolada 59, transfere controle 119, correção 120.8, bom voo. Obrigado, Anitta, 120.8, gol 9940. Tony, boa noite, gol 9940. Gol 9940, boa noite, contato radar, subindo para o 360 na saída da El. 360 na da El. pode voar príncipe ou tem que manter o perfil pro voo na 947? Voo na 947 autorizado. 201 na guarda. Fugindo, autorizado, puxa a porta. Não, não, amigão, eu só quero confirmar a autorização do tráfego de tarefa válida. Nós seguimos aí pelo 50 minutos atrás. Estou vendo que o cidadão deu uma manutenção, dá ok agora. E eu vou chamar para o curso dentro de 5 minutos. A autorização permanece a mesma, válida? Que fez. Você escuta a promoção. Salvador, o TAM 3197 está no Finger 6, pronto para puxa acionamento. O TAM 3197 autorizado, puxa por táxi. Autorizado, puxa por táxi para o táxi 3197 da TAM. Uno 884 está autorizado em LSXC, reporte estabilizado. Autorizado em LSXC. Alô, você é 6201? É o 6201, senhor. A companhia só está me questionando aqui em relação à validade da autorização. Deve ser feita para 2105. 6201, eu queria confirmar a validade da autorização concedida em torno de 55 minutos atrás. Eu vou verificar agora a DLE que não chegou para mim no sistema, ok? Só um minuto. Agradeço, obrigado. O 6201, por gentileza, eu poderia confirmar em qual sala IS foi apresentada a DLE, senhor? Ah, provavelmente São Paulo, central da companhia São Paulo, São Paulo. Entendo, porque aqui por Salvador até a gente até agora não recebeu, no CCM também não. Eu vou entrar em contato com o centro Recife e ver se mesmo já recebeu, senhor. Só um minuto. Obrigado. 1940, chama em Recife, na frequência 3325, alternativa 1251. 3325, obrigado. Tchau, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 011. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, 3197, tem um bom voo, senhor. Pátio Índia no ponto de espera 118.95, autorizado, 3197, bom trabalho. Gol 1884, completa a aproximação final e chame torre 1984. Salvador, bom, boa tarde, meu bom, 1884, para o trecho externo, está travado. 1884, boa tarde, a porta confirmando. 209 graus, 129, autorizado, pouso, pistão no 0. Livre, pouso no 0. Solo. 6201, infelizmente eu não recebi nenhum ADLA, o Centro Recife também não, o plano de voo Centro Recife também não recebeu. Caso tenha havido um atraso na, como que eu posso dizer, na, no sistema, para o sistema aceitar o ADLA do senhor sem problema, então o sistema vai enviar já para a gente essa DLA corrigindo o plano, mas a princípio, como até agora não chegou, o sistema automaticamente cancela o plano do senhor, senhor. Ah, caso o senhor tenha apresentado DLA antes, tem por 15 minutos antes do plano vencer, então muito provavelmente vai ser aceita logo depois. Caso não, o senhor deverá apresentar um outro plano, senhor. Ok, eu já entrei em contato com a companhia, logo eu recebi informação que eu não tinha no sistema. Então, em relação ao número de processamento, tipo de coisa, eu, assim que tiver alguma informação, eu volto a chamar então. Ok, sem problema, obrigado. Obrigado. Eu chamei o controle Ilhéus na frequência 1201. O senhor acabou de ser processado e chegou no sistema para as 21h25. Eu só devo estar recebendo agora a modificação do transponder para 5565 para o senhor. Pela chuva, 5565, estou usando o documento. Muito obrigado. Obrigado. Solo 01, direita, solo 209. Direito, 209, bom, 884. graus. Enfim, 100 graus no 09, autorizado até decolar pista no 0 até 3197. Autorizado a decolar 7 decolados 1-3, controle da 0-8. 0-8, bom no domingo, 3-1-9-7. Tony, boa noite, 3-1-9-7, decola. 3-1-9-7, boa noite, contato radar, subindo para o 360 na saída da EL. 360 na saída da EL, pode voar Leda? Após 2000 pés, autorizado voar Leda. Após 2000 Leda. Sinal 7, confirmando a colisão no 3, controle da 0-8. Ciente autorizado, chame pronto para o táxi, o Xenia 6201. Chama táxi, táxi, recursos a bordo, 136, alternando Guarulhos, autonomia 06400. Chame 201, um táxi para roda direita, ponto de espera para todo zero, justo no 091. No ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95-6201, tem um bom voo. Obrigado, boa noite. Tan 3197, chame o Tan 35 na frequência 3325, alternativa no 251. No 3325, no 251, no 3197. Pronto, cara da 101, boa noite, vento 090 graus 099, autorizado a linha de colapso no 0. A linha de colapso no 0, dois zero um, decolagem 23, controlando 0.8. Obrigado, boa noite. Ali, boa noite, Xenar 6201, decolagem. retorno, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, autorizado válida. Muito obrigado, após 2000 Leda, aceite direto 360. Por gentileza, você pode coordenar com o centro direto pro Ed Bridge para minimizarmos o atraso, por favor? 62 era na guarda de coordenação. Coordenado, muito obrigado. Na 201, mantenha a saída, o centro pediu que mantenha essa saída. Ok, mantenha a saída lá no, na prova de letra, muito obrigado. Salvador, boa noite. Voo 9123, descendente da Tango, autorização Brasília. Voo 16113, informação Tango correta. Para Brasília, eu tenho o 360 já aprovado, já está pronto para cópia? Pronto para cópia, quero. Voo 6113, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Abrazulu 17, nível de voo 360. Pista em Usano Zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5571 no Gol 6113. Objeto autorizado para Brasília, via Abrazulu 17, nível 360. Decolada no zero, voa direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 1208, transponder 5571, voo número 3. 5571, protegimento correto, voo número 3, portão 3, chame pronto para o pushback acionamento. Tenente Tomarago, número 3. 3325, boa noite. Boa. pushback acionamento, voo no 63, posição 3. Posição 3 aprovado, pushback acionamento no 63, chame táxi. Aprovado, chama táxi, voo no 63. Na estreia da Mari, disse até o 050. Solicita autorização de tráfego. Tango Correta 360 tem aprovado Guarulhos, ponto COP 1885. Pronto, COP, Gol 1885. Gol 1885 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Zulu no 6 até Bravo, Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Bride. Controle 120 decimal 8. Transponder 5576, Gol 1885. 360, via Upperzulu no 6, BHZ, Trip, após rota do plano, decola 10, primeira curva direita, da El, Leda, Bride, 1208, controle de decolagem, transponder 5576, Gol 1885. 5576, cotejamento correto, Gol 1885. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento.